em pó sob o sol do sertão. Faço poeira, cidade, saudade, janeiro e assombração. Nosso Senhor, que vontade, meu Deus, ai que légua. Nos ouvidos e os olhos luzia, que eu venho de longe, Europa, França e Bahia. Semana que entra no primeiro dia, domingo eu te encontro na feira Luzia.